estilo. É sucesso. Eu lembro daqueles momentos contigo, momentos eternos, olhando teu sorriso, teu beijo, teu cheiro. Eu sei, não vai sair de mim. Eu sei, eu sei. Quando ele tocou, DJ Fabrício, o imbatível é de Castanhal. E você, vou curtir mais uma vez. Puta! Mega estilo. É sucesso. Eu lembro daqueles momentos contigo. Momentos eternos, olhando teu sorriso, teu beijo, teu cheiro. Eu sei, não vai sair de mim. Eu sei, eu sei, eu sei. Te encontrei. O som do DJ top que é um show. Me apaixonei por você quando ele tocou. DJ Fabrício. É de Castanhal. Eu quero ser. Vou curtir mais uma vez. O som do DJ top que é um show. Me apaixonei por você quando ele tocou. DJ Fabrício. O imbatível é de Castanhal. Eu quero ser. Vou curtir mais uma vez.